pega no boi do joelho, põe na bundinha, joga pra cima, bate palminha, pega no boi do joelho, põe na bundinha, joga pra cima, bate palma, sai do chão, vai, vem, soca, soca, soca, soca, soca, soca, vai, soca, soca, soca, nela, neném, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, nela, neném. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, nela, neném. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, nela, neném. Valeu, Itambé! Obrigado de coração! Valeu, gente! Valeu, prefeito! Vem chegar mais perto, vem pra conhecer essa gata linda com muito prazer. Quando dança, olha que tesão. Rebola, rebola pra chamar atenção. Vem chegar mais perto, vem pra conhecer essa gata linda com muito prazer. Ela quando dança, olha que tesão. Rebola, pra chamar atenção. Pega a mão, põe no joelho, põe na bundinha, joga pra cima, faz palminha. Põe no joelho, põe na bundinha, derruba, derruba. Soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, valeu, valeu, valeu. Segura a onda, segura.